A paz do Senhor, irmãos e irmãs, que dia glorioso é o dia de hoje. Nós estamos encerrando a devocional sobre o Evangelho de João. Maravilhoso dia, ficará para sempre na nossa história. E no coração daqueles que puderem ouvir essas devocionais, tanto no Brasil como nas nações que estão nos ouvindo. Maravilhoso e glorioso dia. Antes de começar, eu quero introduzir com o texto que o irmão Everson nos mandou, colocando ainda no seu zap do pastor Hernandes Dias Lopes, que fala sobre o perdão, a cura das emoções. O perdão é maior do que o ódio e triunfa sobre o desejo de vingança. O perdão cura, restaura e liberta. O perdão é a sepsia da alma, a faxina da mente, a alforria do coração. Perdoar é zerar a conta, é não cobrar mais a dívida, é lembrar sem sentir dor. O perdão deve ser completo e definitivo. O perdão não é um ato de justiça, mas uma demonstração de misericórdia. Devemos perdoar uns aos outros, como Deus em Cristo nos perdoou, nos desejou um bom dia, foi no, na manhã que ele enviou e nos abençoou também. Rogou que Deus nos abençoasse. Que linda mensagem e nós iniciamos com essa palavra, mais uma vez lembrando aos irmãos, no capítulo passado, no capítulo 20, versículo 23, o evangelista diz assim: aqueles a quem perdoares os pecados, se-lhe-ão perdoados, aqueles os quais mantiverdes, se-lhe-ão mantidos. Uma palavra do Senhor, né? Então o Senhor nos ensina que se nós perdoarmos os pecados, zerarmos a conta, como diz aqui o pastor Hernandes Dias Lopes, nós seremos perdoados. Mas se nós não perdoarmos, por algum motivo, ficarmos retendo o perdão, então os nossos pecados também serão mantidos perante o Senhor. Por isso é fundamental, é curador, é uma verdadeira cura e libertação se nós perdoamos os pecados daqueles que nos fazem mal. Você já ouviu isso 1 milhão de vezes na sua igreja, você que é cristão? Mas talvez ainda não tenha posto em prática. E hoje eu convido você a colocar em prática esse pedido que o Senhor, essa orientação que o Senhor nos dá para que nós perdoemos os pecados daqueles que nos ofenderam, nos machucaram, assim como Ele perdoou todos os nossos pecados. Isso pode ser a cura para a sua vida como um todo. Por isso, perdoe os pecados. Deus fala comigo isso agora e fala com você. Perdoe os pecados daquele que lhe ofendeu ou daquela. Muito bem, vamos para o Evangelho de João, no capítulo 21. Temos três grandes considerações a fazer e alguns destaques. Jesus aparece na praia e ensina a primeira parte do capítulo. Algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos à margem do mar Tiberíades. Só uma curiosidade, somente neste evangelho, somente no evangelho de João, o lago conhecido como Mar da Galileia é chamado de Tiberíades, Mar de Tiberíades. Então João entregou esse epílogo à igreja como seu magnum opus, sua conclusão da obra. Maravilhosa, magnífica. Versículo 2 diz assim: Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse-lhes: Vou pescar. E eles o encorajaram: Nós vamos contigo. Também saíram e logo entraram no barco. Mas naquela noite nada pegaram. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhes perguntou: Moços, aqui no texto da Vulgata, né? O texto diz moços. Em grego, paideia, uma expressão coloquial para se referir a companheirismo, assim como poderia ser utilizado para filhos, jovens ou rapazes. Talvez aqui ele estivesse querendo dizer isso, rapazes, né? Se falando com seus discípulos. De qualquer maneira, a Vulgata, utilizada na BKJA, traduz como moços. Talvez a melhor tradução fosse rapazes, né? E Jesus lhe perguntou: Moços ou rapazes, tendes aí alguma coisa para comer? E eles lhe responderam: Não. Então Jesus orientou: Lançai a rede ao lado direito do barco e encontrareis. Assim eles o fizeram e logo não conseguiram recolher a rede por causa da abundância de peixes. Diante disso, o discípulo a quem o Senhor Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor! Uma outra curiosidade, repito para você, João utiliza esse expediente em todo o evangelho. Quando ele quer falar de si mesmo, ele diz: O discípulo a quem Jesus amava, porque Jesus realmente amava muito a João, e João foi o último dos apóstolos a falecer. Deus tinha um plano maravilhoso na vida desse jovem, e ele viveu até a idade mais velha e foi usado por Deus poderosamente, até escreveu o Apocalipse na ilha de Patmos, realizar uma obra bendita e depois ser enterrado em Éfeso. Ele disse: João, é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a túnica, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Ele vestiu a túnica, irmão, irmã, por uma questão de respeito. Ele devia estar só com a roupa de baixo. Então Pedro havia tirado sua capa externa, uma espécie de casaco de linho, como eles usavam ali em Israel, típico dos pescadores da região daquele tempo, usado por cima das vestes internas. Ele tirou isso, devia estar com calor e também pescando. Quando o Senhor falou com ele, ele vestiu a túnica. Isso é um sinal de respeito. Mas os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede com os peixes, pois estavam longe da praia, senão uns 200 côvados. Isso diz respeito, irmão, irmã, mais ou menos a 100 metros da praia. O côvado era uma medida linear equivalente a 45 centímetros. Portanto, o barco estava a menos de 100 metros da praia. E eles pescaram uma quantia enorme de peixes e os discípulos tiveram que vir carregando essa quantidade enorme de peixes que o texto vai mencionar. Então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. E Jesus lhes pediu: trazei alguns dos peixes que acabastes de pegar. Interessante, Jesus, com o corpo glorificado já, se reúne com os discípulos para comer com eles, beber com eles. Isso deixa uma reflexão importantíssima no ar acerca do nosso corpo glorificado no porvir também. Às vezes as pessoas só imaginam que nós vamos ser como anjinhos, com asa, batendo asa, e nem sei se anjo bate asa, né? Mas como anjinhos. E Jesus mostra que com o corpo glorificado, ele come com os discípulos. Então é bem provável que Deus providencie um outro tipo de alimento para que nós possamos continuar celebrando com ele durante toda a eternidade. Mas digo isso só como uma curiosidade. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Então Jesus os convidou: vinde e tomai o vosso de jejum. Aqui, queridos, a palavra grega é ariston. De jejum é ariston. Indica que os discípulos ainda não haviam tomado uma refeição. Jesus alimenta os seus discípulos da mesma maneira como alimentara a multidão à beira desse lago, chamado por João de Tiberíades, ou então, como era conhecido, o Mar da Galileia também. Diz a tradição que as letras da palavra grega ictis, eu vou soletrar para você, ICHTHYS, que significa peixe, literalmente peixe, tá bem? Ictis, peixe, eram consideradas um acróstico para a expressão Iesus Christus, teu rio soter. Traduzindo para você, Jesus Cristo, de Deus, Filho Salvador. Repito, Jesus Cristo, de Deus, o Filho Salvador. Por isso que a comunidade primitiva, quando estava ainda se escondendo em uma casa, ou numa caverna, ou em algum lugar, fugindo da perseguição, desenhava um peixe, porque passou a ser um símbolo de que ali havia cristãos. Mas não um símbolo qualquer, um símbolo que tinha um significado, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Filho e Salvador de Deus. Então, eu reparto com vocês essa palavra. Nenhum dos discípulos tinha coragem de indagar-lhe: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Eles já tinham identificado pelo modo de chamar, pela palavra de ordem que ele deu, lançai a rede, e por eles terem pescado, não tinham pescado nada, de repente pescaram 153 grandes peixes. Então eles tinham certeza que que era o Senhor. E por isso não indagaram nada, não indagaram quem és tu, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, pegou o pão, deu a eles, tomou um peixe, fez o mesmo. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos depois de haver ressuscitado dos mortos. Encerro aqui a primeira parte do capítulo. Mas encerro com destaque. De novo, falei ontem, para quem não ouviu, ouça o capítulo 20. Vou falar de novo, um outro número que tem uma representação de conteúdo, como se fosse uma palavra. Tá bem? Bem simples, um número que representa uma palavra. Quando o texto diz, essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, João, o evangelista, o escritor do livro, está fazendo teologia pura, teologia que os judeus entendiam, porque o número 3 para o judeu representa a virada da história. Ou seja, uma situação completamente desesperadora, um decreto de morte contra os judeus no tempo ainda de Esther ou Hadassá. Naquele período, não é Hadassá, viu? Por favor, não fale Hadassá, você está equivocado. É Hadassá. Essa é a pronúncia em hebraico. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de haver ressuscitado dos mortos. Então, preste atenção. Quando João está dizendo a terceira vez, ele está declarando o seguinte: a história mudou 180 graus. A história mudou por completo. Jesus ressuscitou, apareceu uma vez. Apareceu a segunda vez e agora ele consolida a virada completa da história, aparecendo a terceira vez, porque três tem esse significado, a virada completa da história, de uma situação que era um decreto de morte lá no Império Persa, quando alguém tentou tramar a morte dos judeus. E Deus operou poderosamente, e esse decreto de morte para com os judeus, que foram perseguidos ao longo da história toda, né, irmãos e irmãs? Isso é inegável. Não estou dizendo que eles são bonzinhos, não. Nem estou dizendo que eles são mauzinhos. São seres humanos, com virtudes e defeitos. Mas então, para tirar a ideia de que são bonzinhos, ou mauzinhos, eu digo a vocês, foram perseguidos historicamente centenas de vezes. E nessa ocasião, houve um decreto para que eles fossem mortos em todo o Império Persa. Haveria uma matança de judeus. Hadassá jejua 3 dias perante Deus, para poder falar com o rei, porque se ela entrasse na presença do rei e o rei não tivesse autorizado, não autorizasse a entrada dela na presença dele, ela poderia ser morta. Ou morta, ou até mandada embora. As duas coisas, ou mandada embora por completo, né, sair da sua presença e ele escolheria outra esposa, ou ela poderia ser morta, que é o maior perigo. Então ela seria morta, os judeus seriam mortos. E João faz aqui uma teologia, um estudo bíblico mais profundo. Quando você está lendo o texto, se você deixar passar isso, você perde muito do significado. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos, significando então, a história virou por completo. A morte não venceu Jesus. Os discípulos ficaram um pouco desencorajados e foram pescar. Estavam sem a devida clareza do que iam fazer a partir dali, da comissão que Jesus ia estabelecer. E Jesus aparece para eles e diz: moços ou rapazes, tendes aí o que comer? E eles disseram: não. Aqui já tem uma virada na história. Não, pescamos, pescamos, pescamos e não conseguimos nada, nenhuma pescaria. Jesus então declara para que eles lancem ao lado direito. Aqui tem uma outra construção teológica, esse envio do lado direito, porque Jesus vai estar à destra de Deus Pai. Só tome cuidado para não fazer que nem na época da eleição, né? Que eu ouvi cristãos dizendo que é a coisa mais absurda do mundo, né? Jesus escolheu a direita. Irmãos, a direita, a esquerda, é um advento da modernidade. Agora, desse período, século 17, 18, 19. Então, pelo amor dos meus filhinhos ou dos meus pudolzinhos, pelo amor dos meus filhinhos, não fale uma bobagem dessa. Porque a própria Bíblia diz assim, que nós não devemos nem olhar para a esquerda nem para a direita. Temos que olhar para o Senhor. Não nos voltar nem para o lado nem para o outro. E ele faz uma construção aqui. Quando ele diz, olha, lance ao lado direito, nesse caso, porque Jesus vai estar à destra, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, segundo aquilo que ele vai ocupar, que ocupa, que ele sempre ocupou, ocupa e ocupará, um lugar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, não é por isso que você vai fazer política agora optando pelo lado direito ou esquerdo, pelo amor dos meus pudolzinhos, né? Você vai escolher a opção que for melhor para você, mas não com base num absurdo desse. Agora, Jesus sim está à direita. Agora, só que ao lado de Deus Pai, Deus Filho e a presença do Deus Espírito, vão haver 12 tronos. E 12 tronos para as 12 tribos de Israel, de um lado, e 12 tronos para os apóstolos. Uns vão estar à direita, outros à esquerda, e os 24 vão fazer parte do grande momento final da história, que não é nem o final, né? É o recomeço da história, com Jesus. Então perceba, Jesus não está fazendo nenhuma opção político-partidário aqui. Ele está fazendo teologia pura. Ele está dizendo: o meu lugar é à direita de Deus Pai. E segundo a minha palavra, lancem a rede. Eu estou à direita de Deus Pai, eu sou Todo-Poderoso, eu sou Filho de Deus, eu sou o Cristo de Deus, o Messias. Eu sou o Filho, eu sou o Salvador, eu sou Jesus Cristo. Segundo a minha palavra, lancem a rede. E eles lançaram a rede. Só que quando eles lançaram a rede, aí teve o episódio de Simão Pedro se vestindo, né? Mas quando eles lançaram a rede, eles estavam mais ou menos a 100 metros da praia. Irmãos, irmãs, olha só que coisa tremenda. 153 grandes peixes foram pescados. Tem gente que pensa, Satanás, na verdade, eu vou dizer o nome. Satanás pensa que com alguma estratégia, às vezes diminuindo a sua pescaria, ou fazendo até com que a sua pescaria esteja vazia, Satanás pensa que ele vai te desanimar, que ele vai te vencer, que você vai voltar para a praia da sua história, vai voltar com o sentimento de derrota. Mas eu quero dizer a você que Jesus Cristo, que está à direita de Deus Pai, que é o Filho de Deus, que é o Todo-Poderoso, que é o Messias, que é o Salvador, que é o Senhor de toda a humanidade, basta uma palavra dele e toda a situação na sua vida se reverte. E aquilo que era nada na rede, ou seja, uma rede vazia, vai se tornar, então, uma rede com 153 grandes peixes. Por isso que se o maligno estiver querendo dizer para você, você vai ficar sozinho, vão te deixar, vão te abandonar, vão te trair, vão te negar. Você deve ter passado por isso dezenas de vezes na sua vida, ou dezenas de vezes em que parece que a sua rede, parece não, sua rede realmente se mostra vazia, e naquele momento isso gera um certo abatimento, quando você se sente sozinho e sem conseguir pescar. Eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. A palavra de Deus para você é que Ele vai conceder a você, segundo a sua palavra, 153 grandes peixes. E ainda digo mais profeticamente, aqueles que estão voltando para o Egito, eles vão voltar para a terra da escravidão. Eles se iludem, pensando que voltando para o Egito, eles vão comer panelas de carne. Primeiro que escravo não comia panela de carne, viu? Quando isso foi falado no texto, é uma forçação um pouco de barra, né? Mas deviam comer lá uns caldos com um pouquinho de carne e falaram das panelas de carne. Escravo não come assim. E eles pensam que voltando para o Egito, eles vão comer muito bem. E eu estou avisando agora, profeticamente, voltando para o Egito, voltando para onde eles saíram, eles não vão comer nem panela, nem carne nenhuma. Porque o Egito é lugar de escravidão. Se você saiu da terra da escravidão, meu filho, se distancie dessa terra. A Babilônia é um outro símbolo de escravidão ao longo da Bíblia inteira. Sodoma e Gomorra é um outro símbolo de escravidão durante toda a Bíblia. E aqui eu quero dizer a você: se você abandonou o Egito, abandonou a Babilônia, abandonou Sodoma e Gomorra, e eu quero dizer, não volte para lá. Não volte para lá. Porque você vai se dar mal. Você pode até conseguir algum resultado que os homens achem importante, mas eu quero avisar você que Deus vai abominar tudo que você fizer na terra do Egito. Porque a terra do Egito é terra da escravidão, é terra de perdição. É terra de gente em pecado. Você poderá manter o testemunho, isso sim, o seu testemunho, mas como a totalidade, enquanto você encher uma rede, vai se esvaziar uma outra em outro lugar. Sabe por quê? Quando Deus põe a mão do seu juízo sobre um lugar como Sodoma e Gomorra, como a Babilônia, como o Egito, ainda que um lugar esteja mais ou menos bem, o outro lugar se esvazia. Deus fica pondo a mão do juízo e não deixa que essa comunidade nunca mais, como Sodoma e Gomorra, e como a mulher que virou estátua de sal, nunca mais, por causa do pecado cometido, ela alcance 153 grandes peixes. Você pode manter o seu testemunho, você pode conseguir 153 membros, se você está entendendo assim, está entendendo com uma pobreza absoluta, Você pode ter até 260 membros, mas isso não significa aprovação de Deus. Deus vai abominar, vai vomitar tudo que você construir no Egito. A única coisa que ele não vai vomitar é o seu testemunho. Tá bem? O seu testemunho em Sodoma, na Babilônia, como foi Daniel, ou no Egito, isso ele não vai vomitar. Agora, a organização para onde você pretende ir, essa ele vai vomitar. Porque ele não aguenta coisa morna. Ele tem antes vontade de vomitar. Isso é o que diz a Bíblia. Ele tem ânsia de vômito, ele tem náusea, ele vomita coisa morna. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não volte para a terra do Egito. Bom, aqui a grande maravilha está se dando, o 3 de novo, né? Deus ressuscitou dos mortos e venceu a morte. 3. Eles lançaram a rede e não pescavam nada, de repente pescaram 153 grandes peixes. Nesse caso, está representando então uma grande pescaria. Eles nem estavam esperando mais. A 100 metros da praia, eles não estavam esperando mais 153 grandes peixes. E um outro 3 que tem aqui na sequência é Jesus convidando os rapazes para um dejejum. Que coisa maravilhosa, escatológica, é uma tarefa para você pensar, discutir com outros irmãos, conversar com outros irmãos e irmãs e pensar nisso, no novo céu e na nova terra. Nós tomaremos o nosso dejejum com o Senhor. Não sei se será um maná, não sei se será numa pescaria, não sei se será de uma maneira ou de outra, mas o certo é que nós faremos o dejejum com pão, com vinho, nós teremos grande bênção na terceira vez que Jesus aparece. E a terceira vez, para encerrar essa primeira parte, ela representa todo esse processo de ressurreição de Jesus. É a virada completa, é a vitória da vida sobre a morte, é a vitória da luz sobre as trevas, é a vitória do bem contra o mal, é a vitória da santidade contra a perdição. Esse é o 3. Tá bom? Agora você não esquece mais. Aleluia. Vamos para a segunda parte? Que coisa preciosa essa primeira parte, né? Você pode ficar nela depois horas e horas, dias e dias, meses, anos e uma eternidade, porque o Senhor vai nos revelar muita coisa ainda, né? Os discípulos nem indagaram quem era, porque eles perceberam que era o Senhor, né? E o próprio Senhor tomou a iniciativa, pegou o pão, deu a eles, tomou um peixe, deu para eles, e aí tomou o dejejum com eles. Quem toma a iniciativa da festa, da comunhão e da comida é Jesus, que aparece aos seus discípulos. Agora, discípulo de Jesus é quem perdoa, viu? E perdão na Bíblia está exemplificado em Lucas capítulo 15, quando o Pai amoroso perdoa completamente o filho e restaura a posição de filho. Não vou entrar nos detalhes do texto. Tem a ver com a sandália, com a roupa, tem a ver com a festa que foi feita, todos os detalhes de Lucas 15. Tá bom? Então, quando as pessoas dizem assim, eu perdoo, só que eu não ando mais junto, eu perdoo, mas eu rejeito estar em comunhão, eu perdoo, mas eu não quero caminhar com esses impuros, eu quero te dizer que você é um filho do diabo, você não nasceu de novo ainda. Quem não nasceu de novo e é filho do diabo é que pensa que perdão pode ser feito assim. Eu perdoo, só que eu não ando mais junto. Eu perdoo, mas não restituo a pessoa que eu perdoei ao lugar que ela ocupava no meu coração, ao lugar que ela ocupava na minha vida, ao lugar que ela ocupava na minha história. O filho voltou a ser filho. Ele chegou a dizer: Eu não sou digno, Senhor, de ser nem teu servo, Pai. Mas o Pai não agiu assim e nos ensinou o que é perdão. Restituiu toda a posição de filho. Quando se perdoa, nós sabemos quando alguém perdoou. Eu tenho 34 anos de ministério, fora os 4 antes de discipulado, e conversão e discipulado. Começando com o Jardim Ranieri em 89. Quando a gente perdoa, a gente restaura a vida daquela pessoa que foi perdoada completamente, restaura a história dela para dentro da nossa vida. Restaura completamente a relação. Restaura completamente a posição daquela pessoa. Quem diz que perdoa, eu já visitei pessoas até aqui, entre folhas, que diz: não, não, já esqueci, já perdoei. Perdoou, mas nunca mais comungou. Nunca mais teve comunhão. Nunca mais teve relacionamento. Isso não é perdão, isso é obra das trevas. Isso é obra do diabo. Isso é engano maligno. É o diabo que sugere isso para você. Olha, perdoa, mas assim, é uma espécie de desculpa. Você desculpa pelo erro cometido, mas essa pessoa nunca mais vai estar na sua história. Isso é engano maligno. Quem perdoa restabelece a história por completo com aquele que foi perdoado ou com aquela que foi perdoada. Ponto. Isso é perdão na Bíblia. O resto é mentira. E o pai da mentira é o diabo. Segunda parte do texto. Pedro é restaurado por Jesus. Vocês têm que lembrar aqui, teologia de novo. Pedro negou 3 vezes, lembram? Então, a negação 3 vezes tem a ver com morte, com alguém que negou para valer. Negou segundo aquilo que Jesus tinha dito que ele ia negar antes do amanhecer. Pedro ia negar 3 vezes. Três, então, tem essa noção de totalidade, mas totalidade de uma situação terrível. Que para os judeus, na festa do Purim, com Hadassá, ou Ester, como você conhece, foi transformada de morte em vida. Os judeus foram todos absolvidos e quem morreu foram aqueles que tiveram o direito de se defender, os judeus, e aqueles que tramaram a morte deles, esses foram condenados. Assim será no dia do juízo final, quando você chegar diante do Senhor e falar: Ah, eu desculpei o irmão lá da igreja, a irmã, eu desculpei a pessoa da família, eu desculpei a pessoa lá do trabalho, do colégio. Ele vai falar: Sai daqui, porque eu não te conheço. Assim como você não perdoou o pecado que fizeram com você, os seus pecados também não serão perdoados. Capítulo 20, versículo 23. Aqueles aos quais mantiverdes o pecado, ser-lhes-ão mantidos. Então, se você não perdoou, o seu pecado será mantido também. E ele vai dizer: sai daqui, porque no céu não entra gente que não perdoa. Como é que você vai conviver lá no novo céu e na nova terra, se você não tem comunhão? Você acha que você vai andar do lado de uma rua, da rua de ouro, e o irmão vai andar do outro lado? Não, irmão, não existe isso. Ou você perdoa agora e perdoa por completo, ou você não perdoa mais. No juízo final, acabou, você não tem chance de perdoar mais. Voltando para a segunda parte, você tem que lembrar que Pedro negou 3 vezes, ou seja, uma situação terrível. Assim, após tomarem o de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro, filho de João: Tu me amas mais que esses outros? Primeiro, eu não vou entrar no detalhe aqui, porque os outros evangelhos entram, e quando eu falar os outros evangelhos, a gente entra, tá bom? Tem um jogo de palavras com o amor fraternal e o amor incondicional, mas eu não vou entrar porque João não entra. Então, por fidelidade a João. Tu me amas mais do que esses outros? E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus o encarregou: Cuida dos meus cordeiros. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E ele afirmou: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe confiou: Pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez, agora você já é um especialista, pelo menos nessa questão, tá bem? Porque nós nunca somos especialistas na Bíblia. Em Deus nós nunca seremos. Nós vamos gastar a infinitude como eternos aprendizes. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez. Olha o jogo. Tu me amas? Assegurou-lhe Jesus. Tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: Apascenta as minhas ovelhas. Então, toda a trama do versículo 16, 17 aqui, irmãos, 15, 16, 17, é acerca das 3 vezes que Jesus, perdão, que Pedro negou e que Jesus agora estava dando a chance para ele transformar a história de traição, de negação, melhor dizendo. Olha, Pedro, você me negou 3 vezes na mesma madrugada. Eu agora te dou 3 chances de afirmar o teu amor por mim. Sem entrar agora na questão do amor fraternal, amor incondicional, não vou entrar agora, tá bem? Mas 3 e 3, 3 negações, 3 perguntas para que Jesus, para, perdão, para que Pedro dissesse que o amava. E um detalhe que não pode passar desapercebido nessa segunda parte. Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Muito bem, essa é a terceira vez. Aí comissionou Jesus: Apascenta as minhas ovelhas. Irmão, irmã, particularmente pastores e pastoras, missionários e missionárias, líderes, discipuladores e discipuladoras, quando você aprende a amar a Deus, você descobre que, entre outras coisas, assim como obedecer os seus mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha, ele se manifesta para esse, para aquele que obedece o mandamento, porque quem obedece o mandamento é quem o ama. Assim como tem isso, aqui no versículo 17 tem uma outra questão. Se você ama Jesus, você apascenta ovelhas. Eu não estou dizendo que todos os irmãos e irmãs da igreja vão apascentar, porque esse é um ministério muito específico. É um ministério pastoral. Ok? Ministério pastoral. Mas pode ser realizado com excelência por missionários e missionárias, por discipuladores e discipuladoras maduros e maduras. Então, pode ser realizado. Agora, especificamente, isso diz respeito dos 5 ministérios da igreja ao ministério pastoral. Se você o ama, você apascenta ovelha. Se você não apascenta ovelha, é um pastor que não apascenta ovelha, não sai atrás da ovelha, como Davi saía para matar um leão, para matar um urso, para cuidar das suas ovelhas. Se você não cuida das ovelhas e não as ama o suficiente para cuidar delas, então é porque você ainda não aprendeu que quem ama Jesus apascenta as ovelhas. Amar a Jesus significa apascentar a ovelha para quem tem o ministério pastoral ou um ministério semelhante, similar. Tá bem? Glória a Deus, pelo versículo 17. Aí Jesus afirma para ele: quando você era jovem, Pedro era muito impulsivo, né? Irmãos, irmãs, todo mundo sabe disso. Pedro era muito impulsivo. E Jesus disse: olha, quando você era jovem, você se vestia a si mesmo, ia para onde desejava. Mas quando chegar a velhice, você estenderá as mãos e outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde tu não queres ir. Isso se refere à morte de Pedro. Jesus está falando isso em relação à velhice de Pedro, à morte de Pedro. É muito importante que você grave isso. Ouça 10 vezes, mas grave isso. E eu vou te dar subsídio histórico agora. Pedro seguiu Jesus até na maneira como glorificaria o Pai. Pedro foi. Buscou a imagem e semelhança do Pai. Foi um líder dos apóstolos. De fato, Clemente de Roma, ouça, Clemente de Roma, em 96 da era cristã, ou chamada era comum, em 96, quando João estava escrevendo o Apocalipse, Clemente de Roma afirma que Pedro foi martirizado. Então chegou na velhice e ele não podia ir para onde ele queria. Ele foi martirizado pelo Evangelho. Tertuliano, em 212, acrescenta que quando Pedro estava para ser amarrado na cruz, ele fora vestido por outra pessoa. Aqui para você entender o texto. Ele foi, por outra pessoa vestido no processo de crucificação. E Eusébio escreve que Pedro insistira em que não era digno de ser crucificado no mesmo modo que Jesus pediu para que Jesus pedira, perdão, pra, do modo que Jesus, que modo de Jesus, e pedira. Vou falar devagar. Eusébio escreve que Pedro insistira que não era digno de ser crucificado do modo de Jesus. E pediu, então, ou pedira, para manter a concordância, que o fosse de cabeça para baixo. Então Pedro foi de fato crucificado de cabeça para baixo, há testemunhos históricos disso. Além deles, você ainda tem Tassiano de Roma no primeiro século, e você ainda tem Flávio Josefos, um judeu que escreveu sobre isso, tá bem? Então tem documento. E esses documentos estão no Museu de Jerusalém e estão em outros museus pela Europa. Então, enfim, Pedro conseguiu cumprir a sua atestação. Ou seja, ele agora seguiu Jesus até a morte e foi crucificado de ponta cabeça. Louvado seja Deus por essas vidas. E eu quero dizer a você, se você ama Jesus e tem um ministério pastoral, ou um ministério similar, com um pequeno grupo, um discipulador de um pequeno grupo. Cuide dessas pessoas. apascente essas ovelhas. E se você quer seguir Jesus, a imagem e semelhança dele, prepare-se, porque você será perseguido em todo o tempo. Pastor, será que é por isso que está acontecendo determinada coisa na minha vida? Olha, irmão, eu não sei que coisa é. Irmã, eu não sei que coisa é. Mas eu quero te afirmar que muito do que nós passamos, eu afirmo categoricamente, com testemunho da minha vida. Nós estamos num jejum de 40 dias aqui, e nesses 40 dias já surgiram enfermidades em vários irmãos, surgiram lutas, surgiram dificuldades, surgiram negações, surgiram posicionamentos contrários àquilo que vínhamos tomando, surgiram coisas terríveis. Então eu quero te afirmar isso categoricamente, que muito do que nós passamos é consequência direta da opção que nós fizemos por Jesus, ponto. Muito do que nós passamos é consequência direta da opção que nós fizemos por buscar a imagem e semelhança de Jesus. Eu não sei se todas as situações. Acho que seria até uma tolice dizer todas, porque as situações são da vida cotidiana, que não tem a ver com o diabo, que não tem a ver com velha natureza, que não tem a ver com o mundo, são situações adversas da vida, mas que não tem elemento sobrenatural atuando. Não tem nenhuma questão sobrenatural em jogo. Agora, eu estou afirmando para você que fez opção por seguir Jesus, como Pedro fez, vai sofrer mais do que os outros. Pedro chegou a ser crucificado e não quis ser crucificado como seu Senhor, pediu para ser crucificado de ponta cabeça, e nós, muitas vezes, parece que estamos de cabeça para baixo, né, irmãos? Não é, irmãs? Parece que as coisas da vida da gente, de repente, num dia está falando uma coisa, no outro dia parece que tudo está virando de cabeça para baixo. Sabe por quê? Porque a opção que você fez é de buscar a imagem e semelhança de Jesus. O Pai já me disse isso. O Pai diretamente me disse isso. Você não me pediu, ele me disse. Você não vem me pedindo. Desde a sua conversão, pela formação que eu tive, pelo discipulado que eu tive, logo de início, que eu queria, que eu deveria buscar a imagem e semelhança de Jesus, e o Pai e o Senhor me falou: você não me pediu para ser imagem e semelhança de Jesus? Eu falei: pedi, Senhor. Então, se você pediu, você tem que se preparar para aquilo que Jesus passou, porque não é possível que eu construo em você a imagem e a semelhança de Jesus sem que você passe pelas tribulações que ele passou. Claro, num grau infinitamente menor. Repito, claro, num grau infinitamente menor. Ainda assim, parece que a nossa vida vira de cabeça para baixo. E se sua vida estiver virando de cabeça para baixo, até seu pedido, por querer ser imagem e semelhança de Jesus, confie. Confie, porque a glorificação vem depois. Você pode ser crucificado de ponta cabeça, mas depois vem a glória do Senhor. E você pode ter negado 3 vezes, mas depois Jesus vai te dar a oportunidade de reafirmar o seu amor por ele 3 vezes também. Ou seja, o decreto de morte se transforma em palavra da vida eterna. Terceiro e último lugar do texto, para encerrar o Evangelho de João, que emoção, para mim, acho que para muitos também que estão me ouvindo, mas mais um Evangelho que nós deixamos postado, Perdão, porque eu disse que ia falar com vocês no início da semana sobre os números e acabei me envolvendo com o Evangelho e não falei. Mas eu passo para vocês em breve, tá bom? Antes talvez de abrir o novo livro. Agora a gente fala para encerrar do discípulo amado. Quem é o discípulo amado? Você já sabe. É João. João é o discípulo amado. Pedro voltou-se e viu o discípulo a quem Jesus amava, João. E Pedro viu que o discípulo amado a quem Jesus amava os acompanhava. Esse era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quem perguntou? Então, pastor, João. João perguntou. Assim que Pedro o viu, perguntou a Jesus: Senhor, mas quanto a esse homem? Porque João era muito íntimo, muito próximo de Jesus. No discipulado, nós amamos a todos, são como filhos e filhas. Amamos a todos, mas, obviamente, às vezes pela disposição da pessoa em estar mais com você, de gastar mais tempo com você, de perguntar mais para você, a gente vai criando afinidades maiores. Isso é quase sempre por iniciativa do discípulo ou da discípula. Você vai criando uma afinidade maior porque a pessoa fica ao seu lado. Como eu fiquei dos meus discipuladores. Então Jesus lhe respondeu: se desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa, entretanto, quanto a ti, me segue, Pedro. Para de me encher as paciências, e o que te importa que ele fique vivo até que eu volte? Agora preste atenção, Jesus não está prometendo que João permaneceria com vida até a sua volta, em grego parousia, né? Jesus não prometeu que João ia ficar vivo até a segunda vinda, mas sim que se fosse a sua vontade, ou se ele prolongasse os anos da vida de João na terra, isso não deveria ser de conhecimento nem de João, muito menos de Pedro. Por sua vez, Jesus ensinou os discípulos e a igreja a se prepararem para a parousia, ou a segunda vinda de Jesus, a volta de Jesus, que pode ocorrer a qualquer momento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 18, 1 João 3, versículo 3. Que te importa? Fica na sua. É isso que ele está dizendo. Se eu quiser que ele fique até a minha volta, ele vai ficar. Se eu não quiser, ele não vai ficar. Mas você fica na sua e me segue. Por esse motivo, tornou-se conhecido entre os irmãos. Aí foi o equívoco. O rumor de que aquele discípulo não passaria pela morte. Começou a surgir um rumor entre os discípulos e os discípulos dos discípulos que João ficaria até a volta de Jesus. O que não é o que Jesus disse. Jesus disse: se eu quiser, ele fica 100 anos, 200, 300, 1000, 2000, até eu voltar. O que ele disse para Pedro é: o que te importa? Se eu quiser, ele fica. Se eu não quiser, ele não fica. Mas começou a correr isso entre os discípulos. Ora, Jesus não disse que ele não morreria, mas sim: se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Esse é o discípulo que testemunha a respeito desses acontecimentos e que os escreveu. E sabemos que o teu testemunho é conforme a verdade. Aleluia. Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas, se todas elas fossem escritas. uma por uma, acredito que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam. E não seria mesmo. Se nós fôssemos escrever o que Jesus já operou em nossa vida, que não se compara dos apóstolos, já daria centenas e centenas de livros. Se João fosse escrever tudo que Jesus viveu com eles, seriam milhares de livros e não seria suficiente. O que importa, meu irmão, minha irmã, não é se João ia ficar ou não ia ficar até a volta de Jesus. Isso não importa. O que importa é que o que Jesus operou é tão grande, tão grande, tão grande. O que ele opera é tão grande, é tão poderoso, é tão majestoso, é tão magnífico. Ele é o Criador do céu e da terra, é o Redentor, é o Libertador. É aquele que batiza no Espírito. Ele é o justificador. Ele é o santificador. Ele é tão poderoso e majestoso que se nós fôssemos escrever, nós precisaríamos de milhões e milhões de livros. E ainda não seriam suficientes. Que Deus te abençoe. E ao ouvir esse capítulo, que você tenha essa experiência, a experiência que João teve de ser o discípulo próximo de Jesus, que grudava em Jesus, que amava Jesus. E por isso foi chamado de discípulo amado. Que você tenha a experiência de Pedro, mesmo que você já tenha negado 3 vezes, vira a história agora. Vira a história agora. E declare o seu amor por ele. E voltando, finalmente, se a sua pescaria aparentemente não está dando nenhum peixe, e alguns até podem zombar de você, porque você está perto da praia, olha, tua pescaria está pequena. Eu me lembro de ter começado obras pequenas e Deus ter operado com mão poderosa. E tudo que punha a mão, Deus fez crescer poderosamente. Então eu quero dizer a você, se a tua rede parece vazia, Deus está pronto, com a sua palavra, a encher a sua rede de 153 grandes peixes. Ou seja, querido, aqui nós estamos falando de um padrão de grandeza. Deus vai operar poderosamente através da sua vida. Não olhe para o vazio da rede, olhe para os 53 grandes peixes e creia que Deus vai operar. Faça como Pedro. Se você negou, agora declare o seu amor. E faça como João. Se Jesus mesmo te chama de discípulo amado, você seja mesmo o discípulo amado, aquele que ora todo dia para o Senhor, lê a palavra todo dia, busca todo dia, e não diga, não dá tempo, tenho trabalho. Quando eu comecei a ser discipulado, já contei para vocês, pelo irmão Demóstenes, e depois hoje pastor Demóstenes, ele me dava livro, eu não lia nenhum livro até então. Nenhum livro eu lia na adolescência. Só jogava bola e ia para a noite fazer farra. Mas quando eu me converti, aí ele me dava um livrinho e eu, nossa, irmãos, era uma dificuldade para acabar aquele livro, né? Porque eu tinha perdido o hábito da leitura. Só fui recuperar com o discipulado e depois dei esse testemunho na faculdade de teologia, depois na faculdade de filosofia, depois na especialização de psicologia, especialização de história e finalmente no curso de letras. Aí o Senhor me fez um leitor voraz, como é característica da minha família. Meu irmão, minha irmã, Se você é um discípulo amado, permaneça comendo, ore, leia, jejue, vá à igreja, tome santa ceia, congregue, mantenha os meios de graça, ou seja, oração, leitura da palavra, santa ceia, louvor e adoração também, podemos acrescentar, jejum, ou seja, mantenha-se próximo de Jesus. E você vai ver na tua vida 153 grandes peixes, como eu vi até aqui, em todos esses anos. E agora o diabo está tentando mostrar uma rede vazia, que nós estamos chegando, nos adaptando à cultura, mas eu quero dizer a você, anote, se o Senhor nos der vida para isso, né? Porque ele pode recolher antes, aí eu já estarei satisfeito. Mas se ele der vida para isso, nós vamos ver 153 grandes peixes. E eu não estou indo pelo número aqui, cartesianamente, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não. O Senhor nos dá uma pescaria, nos dará uma pescaria maravilhosa. Que Deus te abençoe, te guarde e que nós celebremos juntos. O livro de João está todo postado. A missionária Vivian tem feito um trabalho hercúleo. Um trabalho maravilhoso. E graças a ela, que você tem que orar por ela, ore pela missionária Vivian Lopes. Ela é uma missionária disposta no reino e é perseguida como cristã e como judia. Ore por ela, dê cobertura a ela. Se quiser, oferte a ela, entre em contato conosco, oferte, sustente, abençoe e divulgue os vídeos que ela colocar, que ela postar também. E graças a ela, não a mim, nem a pastora Margarete, graças a ela, os textos estão sendo postos, traduzidos, a sinopse em inglês, e 20 países nos acompanham. Eu estou feliz com esses 153 grandes peixes, mas confesso a você que eu sei que a rede cabe mais. Cabe mais. Cabe mais. Cabe o 25º, 30º, cabe mais. Se o Senhor nos der vida para isso, eu tenho certeza que Ele assim o fará para a honra e glória do Seu nome. Um grande abraço a todos e todas. Hoje em especial, a irmã Floranete. Valquíria, se você ouvir, e ela não estiver ouvindo, Regis, se você ouvir hoje, transmita o meu abraço pelo aniversário da Floranete, tá bem? Por favor, eu peço isso a vocês, que vocês transmitam. A pastora já mandou, mas eu quero mandar também, porque ela é uma ovelha querida, queridaça, lá do começo do ministério na Igreja da Luz, né? Então, primeiro ministério integral, glória a Deus pela vida dela e pela vida de vocês. Que Deus abençoe a todos. Vamos receber a bênção? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra e nos faça degustar João, o Evangelho segundo São João, uma, duas, três, 153 grandes vezes, para que nós possamos aprender o máximo que pudermos antes de chegar na Terra Prometida. E quando chegarmos lá na Nova Jerusalém, então nós vamos degustar eternamente o Evangelho de João. Que a graça, o amor, a unção, o poder de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, cumpra isso em nós e todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém.